ação e reação. Espírito André Luiz, abrindo nossos olhos na psicografia do Chico Xavier, para a vida após o fenômeno chamado morte. Então, à medida que o mundo vai carecendo de evolução, pelo sofrimento, por tanta coisa, Jesus vai mandando os missionários que vão abrindo os caminhos para o progresso dos espíritos. Chegou a hora do mundo, depois de tanto materialismo, e ainda quando o materialismo impere, ter seus olhos abertos para o que se dá conosco depois que atravessamos os limites entre a vida material e a vida espiritual. O que acontece com a gente? O que vai acontecer? Nós teremos lá do outro lado a repercussão do que fizemos aqui. Ação e reação. Toda ação resulta numa reação. Não há um fato sequer que não tenha consequência neste ou no outro mundo. Hermes Trismegisto sabia muito bem disso, ao dizer que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Bem que aqui é em forma assim, muito resumida, mesmo primitiva, mas é. André Luiz e Hilário ouviam Druso, que era o mentor da Mansão Paz, uma instituição que existe no mundo espiritual mais próximo à Terra, no astral, digamos, inferior. E é submetida à sua administração, a nosso lar, cidade espiritual, na esfera superior. Eles explicam aqui que é como uma espécie de mosteiro de São Bernardo, encravado em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que na Terra, o famoso mosteiro de São Bernardo e aqueles cães, não é? Com aquele vinhozinho assim, pendurado ao pescoço, tonelzinho, a pessoa está morrendo de frio, eles chegam lá de repente, os cães são ensinados para isto, e a pessoa abre a torneirinha e toma aquilo e vai reagindo até que recebe o socorro. Então, Mansão Paz é uma espécie de mosteiro de São Bernardo, só que na Terra é região de neve entre a Suíça e a Itália, do mundo espiritual inferior, são brumas, sombras espessa e muito sofrimento daquelas almas padecentes naquelas regiões purgatoriais. Pretendíamos efetuar, diz André Luiz, algumas observações com referência às leis de causa e efeito, o karma dos hindus, e convenientemente recomendados pelo Ministério do Auxílio ao governo lá em cima, está vendo? Governo espiritual. Divisão administrativa em ministérios. Achávamos-nos ali encantados com a palavra do orientador que prosseguia atencioso após longa pausa. Mas antes de dar a palavra a Druso, é bom falar ao amigo ouvinte que está me escutando, assim, esse pai é um doido, olha só. Cuidado, meu irmão, doido é quem pensa que tudo se resuma na vida material. É bom você ir pensando nisso, que do fenômeno da morte ninguém escapa. E outra coisa, não adianta suicidar-se. É bom ir na hora certa, depois de cumprir o traçado antes da encarnação. Porque, assim como a vida depois da morte, é a vida também antes da morte. Antes de você estar me maldizendo aí, maldizendo o Chico, André Luiz, Emanuel, Hilário, pense na possibilidade. Você não é tão inteligente? Ou será que você pensa que é inteligente, é um liberto, é um escravo da sua pseudo-liberdade? Ah, eu quero liberdade, não sei o quê. E não tem liberdade nenhuma. A liberdade que escraviza, hein? A liberdade que escraviza. Rabindranath Tagore tinha um pensamento a respeito do amor que podemos aplicar à liberdade também. Deixa eu ver se eu me lembro. Ah, meu Deus. O teu amor me deixa livre, hein? Enquanto o amor humano me escraviza. Nós podíamos dizer, ó Deus, a tua liberdade me deixa livre, bem que moralmente livre, não imoralmente livre, enquanto a liberdade humana me escraviza. Rabindranath Tagore, vamos lá. Vamos dar a palavra a Druso, que é o mentor espiritual que dirige a Mansão Paz. Tem uma história bonita também aqui, você vê como todo mundo sofre. Deixa passar o tempo que vocês vão ver. Paciência, vamos chegar lá. Fala, Druso. Acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos desta forma. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta em que a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas. Mas para nós é valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro em que a alma se purifica pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para a ascensão à glória celeste. Por isso, há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Enquanto nos entendíamos, reparávamos lá fora, através do material transparente de larga janela, a convulsão da natureza. Ventania ululante, carreando consigo uma substância escura, semelhante à lama aeriforme, remunhava com violência, em torvelinho estranho, à maneira de treva encachoeirada. E do corpo monstruoso, do turbilhão terrível, rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Apareciam de relance, jungidos uns aos outros, como vastas correntes de criaturas agarradas entre si, em hora de perigo, na ânsia instintiva de dominar e sobreviver. Druso, tanto quanto nós, contemplou o triste quadro com visível piedade a marcar-lhe o semblante. Fixou-nos em silêncio, como a chamar-nos para a reflexão. Parecia dizer-nos quanto lhe doía o trabalho naquela paragem de sofrimento, quando Hilário interrogou: ora, por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Isto aqui não é um posto de salvação? Sim, respondeu o instrutor sensibilizado. Mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Isto aqui é uma coisa muito dolorosa, muito dolorosa. Muitas vezes você quer ajudar as pessoas, até as que mais ama, e não pode. Eu tenho até um pensamento que está no Dialética da Boa Vontade, número 2, que diz assim: quando alguém quer se perder, nem Deus encontra, mas aí o diabo acha. Sofrimento acha, a dor acha. O que o amor não pôde realizar, a dor realizará. Por isso é que Druso, sensibilizado, respondeu à indagação comovida do Hilário: por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? Ele tinha comoção, mas pouco conhecimento das leis. Sim, respondeu o instrutor sensibilizado. Mas a salvação só é realmente importante para aqueles que desejam salvar-se. Prosseguindo com o relato de André Luiz, vamos lá. Ação e Reação é o nome do livro. Página 16 agora. E depois de pequeno intervalo, continuou Druso. Meus irmãos, para cá do túmulo, a surpresa mais dolorosa para mim foi essa. O encontro com feras humanas, que habitavam o templo da carne, a afeição de pessoas comuns. Se acolhidas aqui, agora, na mansão Paz, como deseja Hilário, mas sem a necessária preparação, nos atacariam de pronto, arrasando-nos o Instituto de Assistência Pacífica. E não podemos esquecer que a ordem é a base da caridade. Apesar da explicação firme e serena, Druso concentrava-se no painel exterior, tal a compaixão a desenhar-lhe na face. Logo após, recompondo a expressão fisionômica, o instrutor aduziu: somos hoje defrontados por grande tempestade magnética e muitos caminheiros das regiões inferiores são arrebatados pelo furacão como folhas secas do vendaval. E aguardam consciência disso? Indagou Hilário perplexo. Bom, a resposta de Druso nós passaremos a vocês no próximo programa. E vamos aprendendo a não brincar com a nossa vida. Porque Jesus diz no Evangelho que dará a cada um de acordo com as suas próprias obras. Então não basta ter fé, não. Temos que ter fé para realizar obras dignas da fé que propalamos ter. Porque senão seremos cultores da fé ociosa, a fé vagabunda. Não faz nada por ser preguiçosa. E aí procura justificativa em Deus, em um apóstolo Paulo, no apóstolo não sei o quê, para realizar pouca coisa ou coisa nenhuma. Jesus diz que quando voltar, dará a cada um de acordo com as suas obras no julgamento final. E cada vez que nós desencarnamos, morremos, e morremos tantas vezes, nós vamos sendo julgados. Aí o Paulo apóstolo dizer, muita gente pensou que ele quis afirmar que o homem via só uma vez. A pessoa morre e vem o julgamento. Desse julgamento ela vai ver como será a sua vida em seguida, lá no mundo espiritual, ou se necessitar na terra reencarnada, a criatura humana. Porque Deus não quer a perdição do pecador. Santo Agostinho diz que a vingança dos santos é a salvação dos pecadores. Então, como o inferno é eterno? Então Deus é pior que eu, é pior que qualquer pai do mundo, que queremos o bem dos nossos filhos. Jesus diz na prece: se um filho nosso pedir um pão, lhe daremos uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe daremos uma serpente? Ele diz no Evangelho, o irmão Zaru colocou na prece, e o mestre, o divino mestre, concluiu assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, o que é que não dará ao Pai que está no céu? Então nós vamos dar a vida a um filho para desgraçá-lo? Se nós, por pior que sejamos, não desejamos isso, que Deus vai desejar. Como? Se Jesus definiu Deus como amor. Nós preferimos ficar com Jesus, que sempre soube o que dizia. E se Jesus falou, está falado.